Eu desconheço qual foi o problema, que Deus não teve uma solução. Fez um coxo pular de alegria, deu ao cego uma nova visão. Ao pão de Marta ressuscitou, demonstrando seu grande poder, num sinal que quando Deus ordena, o milagre tem que acontecer. Quando Deus ordena, os problemas são resolvidos, todo mal é repreendido e a igreja se alegra com o seu poder. Quando Deus ordena, a vitória é garantida, dizendo aleluia, o crente vibra e a glória de Deus não para de descer. Israel estava em grande aflição, Moisés não sabia mais o que fazer. Na frente o mar, atrás Faraó, e o povo gritando, vamos morrer. Moisés pediu socorro aos céus, e na mesma hora o socorro chegou. Deus ordenou e o mar se abriu, e em terra seca o povo passou. Quando Deus ordena, os problemas são resolvidos, todo mal é repreendido e a igreja se alegra com o seu poder. Quando Deus ordena, a vitória é garantida, dizendo aleluia, o crente vibra e a glória de Deus não para de descer. Se Deus prometeu te dar vitória, considere-se um vencedor. Levante suas mãos, comece a dar glória. Quando Deus promete, já ordenou. E quando ordena, haja o que houver, a vitória tem que chegar. Está escrito e eu acredito, ordenando Deus, quem impedirá? Quando Deus ordena, os problemas são resolvidos, todo mal é repreendido e a igreja se alegra com o seu poder. Quando Deus ordena, a vitória é garantida, dizendo aleluia, o crente vibra e a glória de Deus não para de descer. Quando Deus ordena, os problemas são resolvidos, todo mal é repreendido e a igreja se alegra com o seu poder. Quando Deus ordena, a vitória é garantida, dizendo aleluia, o crente vibra e a glória de Deus não para de descer.